Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 041-8401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Queridos, povo amado de Deus, toda sexta-feira eu lembro o Sagrado Coração de Jesus. E então vamos rezar: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Filhos queridos, veja como Deus age quando a gente menos espera. Escute esse testemunho. Padre Reginaldo, eu escrevo esta carta para dar meu testemunho de uma grande graça alcançada através da novena de Jesus Misericordioso. Minha sogra percebeu que havia vários caroços no pescoço do meu filho de 9 anos. Levei meu filho ao médico e após os exames nos disse que não era nada, que ia sumir tudo. Mas 3 meses depois, os caroços não sumiram e aumentaram de tamanho. Levei ao pediatra, que pediu um raio-x. Padre, meu desespero foi grande, porque também tinha no pulmão e no mediastino. Ficou 5 dias hospitalizado para fazer exames e foi constatado linfodonos no abdômen, um câncer raro. Cada dia o desespero aumentava. Eu já fazia a novena de Jesus Misericordioso, mas foi quando eu me apeguei mais. A cada terço, eu rezava de joelhos e pedia: Jesus, cura meu filho. Ele fez quimioterapia, radioterapia, não foi fácil. Mas Jesus foi bom, porque ele nunca passou mal após as sessões. E mesmo fazendo um tratamento tão agressivo, conseguia ir na escola. Padre, estou escrevendo esta carta emocionada, porque os exames foram refeitos e graças a Jesus Misericordioso, ele está curado. Nos exames não apareceram mais vestígios da doença. A cura do câncer do meu filho foi um presente de Jesus misericordioso. Silvana Louro Lacerda, de Pinhais. Filhos, filhas, confie em Jesus misericordioso. Qual a tua intenção que você quer colocar agora na hora da misericórdia? Agora, peça, Jesus, eu confio em vós. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Pois o Verbo se fez carne, entre nós ele acampou. Um abraço ao povo de Mamonas, Minas Gerais, que nos acompanha. E também aos e-mails que vieram de Itapira, Paraná, da rádio que está conosco na hora da misericórdia. Deus abençoe. Sem falar, né, em Quixeramobim, a FM Canudos. Impressionante como o pessoal de lá também está aderindo à hora da misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao lago de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos partiram para uma pesca, mas nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, todavia, os discípulos não o reconheceram. Jesus perguntou-lhes: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, eles responderam. Jesus disse-lhes: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis peixes. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, esse texto, capítulo 21, versículo 1, fala da pesca milagrosa. Mas é uma pesca que fala da missão da igreja. São vários símbolos da própria igreja: rede, pesca, peixe, refeição. A aparição do ressuscitado ilumina a promessa que Jesus tinha feito lá atrás: eu vos farei pescador de homens. Mostra que a ressurreição de Jesus é que torna possível a existência da comunidade. A comunidade, a igreja, encontra no ressuscitado a sua missão. Eu quero que você, acreditando no ressuscitado, você escutou o testemunho dessa filha que teve o filho curado de câncer? Coloque o seu pedido diante de Jesus. Reza comigo cantando. Como diz Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. Então vamos cantar. Como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, Jesus, diga. Eu em vós confio, eu confio em vós. Mais uma vez, ó sangue e água. Ó sangue e água, que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Fonte de misericórdia para nós. Diga para ele: eu em vós confio, Jesus. Eu em vós confio. E o que é que você confia a Jesus? Se você tem alguém doente na família, diga: Jesus, eu confio este enfermo à vossa misericórdia. Se você está com problema no casamento, diga: eu confio meu casamento à vossa misericórdia. Se você está com alguém que está passando por problemas emocionais, psíquicos, seja depressão, bipolaridade. Diga: Jesus, eu confio esta pessoa e peço que a fonte da misericórdia recaia sobre ela. Eu confio na vossa misericórdia, Jesus. Eu confio no teu amor. Em vosso santo sangue me purificarei. Diga agora comigo: Jesus, eu confio em vós. Confio em vós. Mais uma vez: Jesus, eu confio em vós. Canta de novo, vai. Levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão direita dentro de casa, às vésperas da festa da misericórdia. Derrama sobre todos os jovens. Derrama sobre as famílias. Senhor, nessa hora da misericórdia, após termos rezado esse terço maravilhoso sobre os sacerdotes, bispos, derrama sobre todos nós. Senhor, derrama a vossa misericórdia sobre a roupa, a água, e eu digo: tome dessa água e dê para os seus. Aqui eu me lembro de Dona Benedita, uma senhora que me procurou aqui na igreja. Sabe o que ela fazia com a camisa do marido? Ela colocava tudo na frente do rádio para ser abençoada. Se acredita que esse homem largou da bebida? E essa mulher veio em pranto, de joelho, a missa inteira diante de Jesus misericordioso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.